039, desça para 2002, autorizado final, INS X-Ray, pistão na zero, reporte, estabilizar no localizador. Peço para desvio, autorizado no segmento X-Ray, reportar a conta da atividade, porque eu sei. Azul 2795, desça para 4.000 pés, Quinedal no 020. 4.000 com 1.020, 2795. Acione identificação dessa via, chegada a Boa Mediúna para o nível 050 CNH 10020. Pastor 39, chama a torre Salvador 118, decimal 95. A torre do Vital Centro, muito grato pela coordenação, até já. Certo? Então, na zona 46, acione a identificação dessa via, chegada pela Mediúna para o nível 060, que é legal no 020. Até carga para a Bahia, senhor Gilberto. Sim. teste do caixa de autoridade do pastor Reginaldo. Ok, muito obrigado, companheiro. 127-95, retoração, sinal ILS X-Ray, pistão na zero, curva esquerda para 230, o limite ao localizador. Esquerda 230, limite lock 27-95. 127-95, desça para 2000. Para 2000, 27-95. Salvador, boa noite, 3197, ponto 0, ponto 310, acione a identificação, dessa vez chegando a bomba de uma para o nível 070, Canadá 1020. Esquerda para 220, limite permanece. Esquerda 220, limite permanece. Lima 3197. 344, reduza para 2209. Essa via chegada para 2010, Canadá 1020. DC via, reduzindo o voo no 344. Zero, Lodge 29. Autoridade Backtrack utilizando para levar no caixa de autoridade. Suporte pistaria. Backtrack não para passar de autoridade para o corpo. 39, autoridade já mandará para o livrar. Deus aqui é o 24. Ferreira, podemos descer para 1700, 2795. Qual é a consola alternativa? Azul 2795, corre esquerda para o ano 3, era autorizado, final ILS X-Ray, pistão no zero, reporte estabilizado no localizador. Esquerda 130, descendo 1700, contato visual, reforço terreno. Estacionar a frequência livre, tenha uma boa noite. Obrigado. Boa tarde. 3197, circulado em prioridade, pista 0, vento 1 no 4 0 graus, 1 0 abaixo. Azul 2795, chame a torre, Salvador 1-1-8, decimal 95. Chama a torre 1-1-8-95, obrigado aí pela sua encontrada. Obrigado. Ano 3. 4-4, autorizado final ILS, X-Ray, pista na zero, reporte estabilizado no localizador. Para estabilizar, 3-4-4. E Salvador, boa noite, azul 2795, passou externo e caiu uma vista. Azul 46, disse azul, chegada para 2010, KNH 1020. 30 graus, normal. Disse azul para nível 050, cruzar o nível 100, reduza para 220 na rede. Contato radar, Silva Via, saída Sul 1 para nível 340. Com a 1340 via. Jesus 4475, posteiro 10 e volta o traço de nacional. Faz o ATR da Companhia Nacional, já era mantido na direita, vai na direita. Sim, é para o ATR Nacional, eu desmontei, tudo já respondi com a foto ali. Autorizado, final de alerta, sexo, pista no zero, reporte, estabilizado no localizador. VLS, coisão no zero, chamando o localizador, está 9146. Bono 344, chama a torre, Salvador 118, decimal 95. 2900, obrigado. 2700. 2300, Canadá 10, 20. Oi, boa noite, então 9146 e ALS 10 visual. Tá bom, continue a aproximação, aguarde a autorização de pouso. Aguardando a autorização, 9146. 9313, deixa para 4 e 7, que levar na 020. Então, 3197, chame o centro Recife, frequência 125 de cima 1, rodando no destino de cima 8. 4405, que se está dizendo para 10-0. 10-4405, por quantas milhas? 3-0 milhas. Quatro, confirmando quantas milhas? 3-0 milhas, 30, o azul 4405. Azul 4405, pede Juiz de Fora, Mótiva, e chame o centro Recife. Frequência 2531, na zona 123-18. 3193, desce para 2007, Fenerão 1021. Autorizado final do TV de uma tela X-Train, posto estabilizado no localizador. O 921 no ajuste informará atualizado o Oceano 6313. Obrigado, Sanem 3.1. Sinal 9 e 5. 2895, Xanem 3, 2, 3, 1. 18, acionamento é 3.3, final, LS, então no zero. Motorizado, pista no zero, 120 graus, 7.9, ajuste no zero, 2. Autorizado, pouso, pista no zero, acionamento 63, no 3. Salvador, boa noite. Bom, 973, informação Delta, autorização Galeão. 3197, foi, chamou a Salvador? Tá bom, amigo, é o 973, é, para autorização para Galeão. Permissões, deixa a cópia, ajuste no 021. Guarda. Autorizado a linha Lima 100. A Lima 100 está voo na 096. Para 4 mensagens, que é normal, 0, 2, 1, eu vou direto para o médio. meia, decolado ao 04, chame o controle, frequência no 20, décima 8, boa viagem. 208, boa noite, 1096. azul, que está no de sul, que está no de 1096, chame o centro Recife, frequência 126 decimal 85 até 925 decimal 45. 2085, 2545, boa, 0096, boa noite. Boa noite, está 3815, onde espera pronto? São 3815, autorizado em área, colapso 10, 1 3 grau 01. Aí, cola 10, está 3815. Taxigono 973, 124 a bordo, 3 horas e 25, Guarulhos. Alfa, Alfa, Alfa 3. São 3, 8, 5, decolado aos 15, controle agora 120, 18, vou ver. 208, ótima noite. Então, 3835, contato na base, fala nível de 340, via Santa Fonriano. 340, São Runo, TAM, 3815, boa noite, senhor. Então, 3835, voa direto Lida. Voa direto Lida, 3815. Aí, 4.900, turno, no 8 do sinal, 9.5. O 3.305 da Terra, pode estar completa via? A final 5, 4, 3, 0, 5. Pois lá, está 3.305. Noite azul, 4.298. 4.298, azul, continua em aproximação, aguarde, está livre. Continua, 4.298. 973, decolagem autorizada, pista 0, 120 graus, 109, ajuste 0, 2, 1. Eu decolagem.